Magnética 090 do Sintra. 090. Gente, mantenha 2309 inicialmente azul 2743. Velocidade para 2209. 2209, reduzindo lá, 2-0. Condições de ingressar, alinhar, decolar e fazer curva à esquerda para livrar o eixo da 1-0. Livre, alinhar e decolar da 1-7, vento no 60 graus com 8 nós. 6356, desça para 2000 pés, ajuste no 017. 2000, Ocean. 4326, desça para nível de voo, 050. 050, 3206. Azul 2743, desça para nível 060. 060, 2743. 9290, operação para o sequenciamento, curve à direita para o A2. 4-0, seu limite é a magnética 1-1-0 de Sintra. Direita 240, limite é 1-1-0 de Sintra. Os batalhões fazendo. Quilimaeco. 3 da presente, está autorizado ao voo em Salvador. O localizador, 962. 291-162, complexo final, chame torre 1895. 1895. Alô? Limite, pronto daqui, 1208. Obrigado, senhor. Nível 250. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída da Puca, transição Aracaju. Transpondo 5160, controle 120, 2180. Meu pé 2743. Azul 9290, desça para 3000 pés, ajuste no 0107. 0107 agora, descendo para 2000. 80, gol 1264. 764, via rápido do plano, que é 2107, horário após direto. Apesar do longo 7, após horário direto. Correto, 864, chama para pistar questionamento. Volta para posicionamento. Azul, for 1, for 4, clear, push back, acelera, calma, right, for deck. Controle de buraquinho no forte. 230, 2206. Patango, Whisky, Lima Eco, corredor 7, no meu pé, você pode na 20ª milha. Família, repara, Lima Eco. Com 9290, curve à esquerda para a 170. Esquerda 170, nas 2-0. Corrija, azul 9290, está 1,6 milhas de Salvador, retoma a navegação na Pro de Duna. Desça para 2000 pés, ajuste no 0,17, está autorizado em ILS e está estabilizado. Autorizado em ILS, está reportado estabilizado, já está na Pro de Duna, descendo para 2000, o 9290 azul. Azul 2743 para interceptar o curso localizador, direita 080, está autorizado em LS e está estabilizado. Direita 080, autorizado em LS, depois está estabilizado, o 2743. Azul 9290 apenas para informação, irá seguir tráfego. Meia dúzia de milhas à sua frente, o E2318, com ground de 240 e reduzindo agora. Ciente, estamos com tráfego de queda, azul 290. Azul 9290, receba que mantém a proa 142, informa que essa proa está uma milha à frente de Duna. Prioridade de Duna é a 1-60. Ciente, 1-60. Redução no localizador, linha 356. Chanel 356, complexo final, chame torre 1895. 1895, bom trabalho. 3296, operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 015, limite ao loco. Esquerda 015, limitado pelo loco, 016. Azul, bom, sou full, divert to Valley on Ram. Fusion 4-4, Silver Taxi via Apollana, Taxi India, to holding point 1-1-0. Approach to holding point, Hall Tower, 118-195, altimeter 31017. Fusion 4-4, via Apollana, India, this call will return to 118-195. Holding point, maintain position, Hall Tower, 118-195, 3216, desce para 4010, 1017. 1962, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1962. Torre, Salvador Azul, 9290, baixado para base. 9290, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardado. Autorizado, chama cruzando 3500. Cruzando 3500, agora para 2017. Azul 2743, 2,5 para Duna, completa final ILS, chama agora a torre 11895, Azul 2743. 2,9, graças pela colaboração, senhor. Eu não falo, 27, livre à direita, chama em solo 121, decimal 1. Direita 2111. Torre Salvador, muito bom dia, boa tarde Azul 2743 na final ILS 3. Boa tarde Azul 2743, reporte externo. Sempre reporte externo 2743. Azul Paulo 144, hold short. Azul 144, maintain position, holding point. Alfa 7 Leste hoje. Era o convite, 7 Azul, show, 9290. Ah, aqui estou com 1.210, vou 9290. Mike, autorizado Aracaju, via redução de voo, a Golf 77. Nível 190. Cola da pista 10, curva esquerda, subida Conde. Transponder 0271, controle 120, decimal 80. Azul 2740, procedimento correto, chama para feedback acionamento. Oh, it's all in one. a aeronave que está seguindo o táxi para estacionar no 7, qual é a aeronave? Já, só que você aguarda, liga o chibé que eu falei, mas tinha um táxi, não é isso. Tá bom, vamos iniciar. Corredor forte, mantendo o número 10. Completa a descida para o número 1500, você pode atingir. 2733. O cliente está agora passando 3510, descendo para 1500, descendo no corredor forte. Tá passando isso, Lima Eco, controle. Afirmativo, tráfego sentido contrário. O Caravan descendo para o número 1500 pés, afastado 12 milhas. Afirmativo, mesmo for autorizado a descer para o número 1500 pés. O único tráfego que eu tenho no meu radar é esse que eu informei 10 milhas agora, sentido contrário. O Whisky Lima Eco, confirma o tipo de equipamento? Afirmativo. Positivo, confirma o 2733. Afirmativo. O helicóptero aqui batendo mais ou menos 5 pés embaixo do 2733, mas está parado. Positivo, a gente não precisa desse tráfego ainda não. 13, repouso na 1-0, ventando 90 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 7. Sente livre repouso na 1-0, 2743. Seu Romeu. Alfa aqui no 4-3, 4 Romeu. Oi, Salvador. Boa tarde, tá? 3-2, eu não meia. Tá brisado no X-Ray. Boa tarde, tá? 3-2, eu não meia, reparte quanto a vista. Positivo, frequência de coordenação local, o Whisky Lima Eco. O mesmo informou que há um helicóptero na região. Positivo, fica atento. Observa a passagem do avião, então, no passo 864, CLB1 no passo 1, autonomia de 2 horas e 20, para o Serra Caju. Assino 0132, 0132, o Bravo Serra Serra, completa visual 500 pés, reporta ingressando no corredor Interlagos. Assino 0132, vai reportar ingressando Interlagos, o Bravo Serra Serra. Tipo de equipamento, Bravo Serra Serra? É um Romeu na mesa. 4 Lima, posição. Alfa Kilo, posição 3 do lado do Serra 3. 4 Lima no Pátio 3. 4 Lima. Oxalé 62, 1-3, autorizado, se tiver questionamento, chame para o pai. Camarada. No 1500, o afirmativo, mantendo 1500 pés, corredores visuais 2733, aguarda transferência. 4144, line up and maintain runway 10. Voa na prova 140, limitado pelo localizador, desce até o 50. Já 50, 140, limitado pelo localizador. Boa tarde, 3804, mantém a via chegada, desce até o 50. Salvador, me escondeu o gol 1864, que está para a palma, espera da 109. 864, faz isso que aperta a aeronave à frente, ele mantém o 10. Pode falar, tá? Na sua, ele mantém o 144, cleared for takeoff runway 10, wind 170 degrees with 7 knots. Autorizaria a zona, que é praticamente a proa. Deve autorizar. Autorizaria a prova de zona, que é 2 graus só, diferente. Autorizado. Obrigado. Salvador, Alfa-Fala 2766. Autoriza meu pai. Negativo, mantenha no 1500 pés, 2733. Sim. Lado, Alfa 3, mexa no controle, 120, decimal 8, bom voo. 108, take your reverence. Próxima posse de espera torre 1895, altímetro no 017. Observando o airbag da tanque, vai ingressar na posição 3. Ideal, posse de 1895, você está esperando o carro. Good afternoon. Afternoon, 4144, clear right turn, heading to Alpha, 52362. Clear right turn to Alpha, 04144, thank you, sir. Autorizado, decolagem da 10 Gol, 1864. Ser autorizado com a rotatória. Autorizado, será com a rotatória, o braço já está. Salvador, é o Gol 2067, posição 10, liberação. 2067, coordenação com a equipe de sol e champado táxi. Decolado aos 3, 8, um controle, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, gol 1864. 2736, já avisto o aeródromo, se tudo for transferir para a torre. Chama a torre agora, 118.95. Chama a torre 118.95, boa tarde, senhor. Pronto. Controle Salvador, gol 1864, decolou, está na saída Puca. Transição Aracaju, cruze 1.600 pés na sua escuta. 118.624, após 2.000 pés, veja. Após 2.000 pés, confirma a posição? Posição, já. Após 2.000, posição, já. Resumo Serra, 2.000 esconde, serviço agora encerrado, mantém 190, para a descida chamar Aracaju 90, decimal 3, nosso resumo Serra. 330, VoIP, desce até 060. Boa tarde, informo a aeronave asa fixa vai ingressar no circuito de tráfego sem interferir com a decolagem. Livre decolagem da 1-0, vento 1-7-0 graus com 9-9. Certo, linha decola da 1-0, obrigado. 3, Salvador, muito boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Boa tarde, Bravo Serra Serra, informa intenções. Pouso no 74, senhor, está na proa da rotatória no momento. Gente, proa da RMAR, Bravo Serra Serra, parte em RMAR. Está reportando em RMAR, Bravo Serra Serra. 4:20, O 2067, para que seja autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Fátima 1-5. Próximo ao ponto de espera, 2-1-1-8-3-1-9-5, altímetro 1-0-7. Via Fátima 1, até o ponto de espera da 1-0, com 1-0-1-7, voo no 2067. Gira base, aguarde pista livre. Girando base, funciona 273, aguardando pista livre. Terra, informo Charlie 208 da Força Aérea, girando base para ingressar no final de 1,5 milhas, dá 1-0, reporte visual com o mesmo. Está ciente o tráfego, ainda não visual, vai reportar quando visual o próprio Charlie. 2-1-3, decolado aos 4-2, chão controle 1-2-0, desce 1-8, bom voo. 2-0-8, bom dia, boa tarde. Posição 2-7-3-3, está na base, tem fixo. 2-7-3-3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-7-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, posição 2-7-3-3. O presente segue com, para o Pátio 4, reporte curta final. Vai reportar na curta final para o Pátio 4, para o Pátio 4. Saiu agora, né? 2-1-3. Utilizado até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio 3, Pátio 1, Taxi Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-1-7. Está autorizado o táxi 2740 para o ponto de espera da 1-0, vai taxar via Pátio 3, Pátio 1, Índia, chamada 2-2-5. 2000, comeu 17. 3804, completa via, desce para 3000 pés, 1017, 3804. Fechando R6330, número 3, na aproximação, reduz velocidade para 230. 2-3-0-6-3-0. Firmativo, desce para 4.000 pés com ajuste 1017, o Xenair 6330. Torre ao Gol 2067, boa tarde, está próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. 2067, boa tarde, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0. Pode ler, Daniel, 2-1-3, obrigado. Salvador, né, 3-3-0, Xenep, com alvo de QS 4-3-3, a nossa esquerda, é, tráfego, 43 milhas. 3-3-0-3. Não, não é com Deus da sua aeronave, eu tenho o mais próximo, é que está na sua frente, 14 milhas. A sua esquerda tem uma aeronave acionada 4412, mas cruzando Salvador no nível 250. Estamos recebendo uma radação, esses dois informados. 17, livre decolar da 1-0, vento 1 e a 0 graus com 9 nós. Livre decolagem da 1-0, voo 2067. 0273, frequência livre estacionar. Controle Salvador, na escuta do voo 864. Prossigo 864. Estamos nessa escuta ainda. Chama no assisto no 2685, alterno no 2545. 2745, 2740. Boa tarde, Azul 2740, ponto 0, dá 1-0, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus, como 2-9, altímetro no 0 no 7. Gente, passou externo, baixou e travou, livre pouso na 1-0, 10-10-3-0. Azul 2740, decolado aos 4-8, chão controle 1-2-0, decimal 8, bom gol. Controle 1-2-0, decimal 8, azul 2740, obrigado. Azul 2740. Boa tarde, Azul, sobe 190, voa Conde. 190, foi de Conde, Azul 2740. Thank you. autorizado via roda do plano de voo, nível 360. Fala da pistão no zero, curva direita. Saída da El, transição ótima. Transponder 5405, controle 120, decimal 80. 360, pista tá seca? Guarde. Correto, 3005, chame pronto, chega aqui pra lá. Chame a 3, 3A. Seria 2230, no solo 5, 1 no livre direita, chame solo 12, 1 decima 1. Direita 1, 12, 1, 1. Boa tarde, está 3804. Está 3804, continua por cima, trabalho, pista livre. 3804. 3804, livre, pouso na 1-0, vento no 70 graus, com 3-9, altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, está autorizado o pouso na pista 1-0, está 3804. Trapo do Salvador, uma boa tarde, bom 867, na posição 7 da Novembro, autorização Brasília. 867, formação Novembro, mas tem escuta guardada para quatro. Na sua escuta. Passarelo 2230. 2230, Alfa Juliette, remota 12, Batiano. Alfa Juliette, remota 1, Batiano. 867, pronto. Uno 867, pronto, quatro. Pronto, 867. 867, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Pista no zero após a colagem, curva à direita, árvore elefa, saída. Transponder 5414, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita, na saída da árvore, transição é 10. 5-4 no passo transponder, 208, então controle com 867. Só confirmando, apesar do 1, 7 a rota. Apesar do 1, 7 a rota. Correto, chama para fechar o acionamento, 8-3. Chamará. Tudo 067, chama Recife no 251, alterno no 3395, 2067. Salvador, boa. 6330, Chanel e LS. 6330, continua a pressão, só aguarde pista livre. Continue aguardando. 7 para 6. Está mandando a frequência de Recife? 25, decima 1, alterno no 3395. 251, 3395, boa tarde, 2. Siga. Azul 9291, autorizado Vitória da Conquista via rota do plano de voo, nível 180. Cola da pista 10, curva à direita, saída árvore elétrica. Transponder 5406, controle 120, decimal 80. 6630. 180, saída árvore elétrica, decolando da 10, com curva à direita após decolagem. 5406 transponder, 1208 controle para o azul, azul 291. Azul 291, cotejamento correto, chama para o feedback acionamento. Maravilha. Alvo Salvador, 3804, livrou? 3804, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Salvador, Azul 2740, por gentileza, se está ao nível 150, senhor, como final? Autorizado, nível 150. Autorizado, 50, Azul. Solo 56, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, 3, 3, 0, 1. Essa informação, chuva na curtíssima. Gente, grato pela informação. Alfa Juliette, cruzado 5. Chato 7202, informação em curso novembro para o Galeão, manter a escuta mais alta, pode. Pensa na minha, tá? 7202. Para o 773605, na compra de 122. A autonomia é de 340, até na compra. 3605, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Patrônia Índia. Ponto de espera 18-95, ajuste no 0 no 7. 17. 7, via Pátio Índia, quanto espera a simulação ainda 3 meses. Eu tinha entrou no 0 no 7, de táxi, chamo para ingresso. Salvador, voo 867, posição 7 para posicionamento. Salvador, 867, após a passagem da voz da retaguarda, tem livre de posicionamento, chamo para o táxi. Posto da retaguarda, tem livre de posicionamento, chamo para o táxi, voo 867. A linha aí, decola da 1-0, vento no 4-0 graus, cono 5, né? Ele decola da 1-0, da 3-6-0-5. Autorizado para o Galeão, roda direta, decola da pistão no zero, curva à direita, saída da El, o nível 260. Transponder 2641, no controle 120, decimal 80. Autorizado o táxi, aposta na taxa em hotel, altímetro no 0 ou no 7. Para o táxi, voo 867, segundo a moto, com 3 segundos de autonomia, tomando o salto. Papai. Altímetro no 0 ou no 7. Altímetro no 0 ou no 7. Suleta. mais dois, beleza, obrigado, beleza. Decolado 06, chama controle 120, decima 8, bom voo. 208, graças, até regresso. Oito, Culinópolis, decolado sua escuta. Papatango Kilo, meu oficial, contato radar na decolagem, dá presente com a direita na proje de água e ascensão para 4.000 pés. Senhora, autoriza. Proa direta para a Serra Delta Lima Oscar, mantendo 1.010. Qual é o proa ideal para a Serra Delta Lima Oscar? 7202, na taxa do hotel, mantém a posição, chama em 18952. 1-0 no 7-2. Oi, Salvador, uma boa tarde. O 867 está falando com o Sérgio 1-0. Boa tarde, Gol 1-867, ali em decola da 1-0, ventuno 3-0 graus, cono 4 lá. Ali em decola da 1-0, 1-867. Seu hotel, mantém a posição, chama a torre 1, 1-8, decimal 9-5, 1-0, no 7 ajuste, 7202. Cancelando da presente, senhor. Está solicitando o Viu 10, pro direta, Serra Delta Lima Oscar, e o Lourdes Oscar. Autorizado a prosseguir direto, tome chamada para bolsa. Vendo autorizado para Fortaleza, via rota de plano de voo, nível 370. Cola da pista 1-0, curva à esquerda. Saída da Momo, transição frutífera. Transponder 5417, controle 120, decimal 80. Sete decolado 09, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, Gol 1867, bom dia. Bom dia, sobe 360, saída Árvore, vigilância. 360 na Árvore. Autorizado, chegou a questionamento, chama o táxi. 2230 para foto. Pronto, capitão. Passarela 2230, autorizado Vitória da Conquista, via rápido ponto de voo, nível 180. Cola da pistuna 0, curva direita, saída água, ele é. Transponde 5422, controle 120, decimal 80. Aqui localizado nível 180, Vitória da Conquista, conforme o nosso plano, decola pista 10, direita, direita, perfil água, releva. 5422, transponde, controle de saída 208, passarela 2230. Responsável 2230, chama para ativar o equipamento. E 10 para 4000, qual é isso? 2017. Essa é uma identificação, meu, no 41. Autoriza a Elefa direto no 867? Joga Elefa 867. Pode ver. Volo 255, 2000 pés, livre LS, 1017. Volo 2017, autorizado Elefa com 2017. Livre ingresso está 1-0, táxi via pista, reparte alinhado e pronto. Tem 3605, chama agora Recife no 25 decimal 1. 25 decimal 1, tá 3605. 255, reduz velocidade para 200 mais. Reduzindo 200 nós, vamos 25. Coordenação local, pelo Romeu, até a próxima. Taxa 3216, 176, bordo 3 horas e 10, João Pessoa. Taxa 3216, táxi autorizado até o ponto de espera da pistuna 0 via táxi Verdinho. Próximo ao ponto de espera Torre 1, 18, 95, voltinho 1017. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, táxi Índia, ponto de espera 18895. lateral aqui está essa confusão, viu? Marcelo Lopes. Eu não vejo o Lopes. Aparelho 2230, autorizado para o estacionamento, chamar o táxi. Chamar táxi 2230. A parte que enfiando. Estabilizado, bom 2. Toma a torre agora, 118 mais 5. 2-5, obrigado. 1-8-6-2-7, chama a resistência agora, 1-2-6-0. 2-6-0, obrigado. Salvador, gol no 255, Fantasma. Gol no 255, reparte externo. Fantasma, gol no 255. Correio está 3216, ponto de espera pronto. A gente não tem o ponto de espera, está 3216. Confirmei, mantém a posição, está 3216. Afirmo. Chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, SAFET 202. Salvador, azul 9291,